pai de todos. No samba eu me criei, com o samba eu faço música. O samba é o puro prazer. Samba que eu quero ver, ver. Só pra mim.